varanda da fazenda, olho pro terreiro vazio. Os mais velhos já se foram, levando histórias no fio. O café não tem o mesmo cheiro, o riso mudou de tom. E eu tento achar na lembrança o calor que hoje é só som. Família vai indo embora e outros vão chegando, mas acostumar com novos jeitos não é fácil, eu sei. O coração sente saudade da prosa e do chimarrão, e a vida me obriga a abrir espaço no meu chão. Nas cadeiras da cozinha agora tem novos donos, mas o jeito de contar causos não é igual, eu me pergunto. Será que um dia vou sentir o mesmo afeto no olhar? Ou vou viver sempre preso nas lembranças do lugar? Família vai indo embora e outros vão chegando, mas acostumar com novos jeitos não é fácil, eu sei. O coração sente saudade da prosa e do chimarrão, e a vida me obriga a abrir espaço no meu chão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. As cadeiras da cozinha agora tem novos donos, mas o jeito de contar causos não é igual, eu me pergunto. Será que um dia vou sentir o mesmo afeto no olhar? Ou vou viver sempre preso nas lembranças do lugar? O tempo é como um rio que nunca corre pra trás, e a gente aprende na marra que o ontem não volta mais. Mas mesmo que mude o rosto, que mude o falar, o amor de família precisa continuar. Família vai indo embora e outros vão chegando, mas acostumar com novos jeitos não é fácil, eu sei. O coração sente saudade da prosa e do chimarrão, mas a vida ensina a plantar amor no mesmo chão.